pensou que eu tô maluco? Maluco o quê, rapaz? Tem que respeitar o bode. Bem! Eu troquei o meu carro num bode. Me disseram que o bicho dá sorte. Todo mundo tá sem entender. Minha mulher mandou devolver. Eu troquei o meu carro num bode. Me disseram que o bicho dá sorte. Todo mundo tá sem entender. Minha mulher mandou devolver. Devolvo não, devolvo não. O bode é conselheiro, o bode é bom de opinião. Amigo, me dê um conselho. Bebo ou não bebo? Bebo ou não bebo? Bebe, bebe. E as novinhas vão fazer o quê? Bebe, bebe, bebe. Tem que respeitar o pódio, ele mandou ser obedece. Bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe. Tem que respeitar o pódio, ele mandou ser obedece. Ele mandou ser obedece. Se não obedecer, é barril. Tri Arruana. Aqui o sistema é bom. Eu troquei o meu carro no bode. Me disseram que o bicho dá sorte. Todo mundo tá sem entender. Minha mulher mandou devolver. Eu troquei o meu carro no bode. Me disseram que o bicho dá sorte. Todo mundo tá sem entender. É o teimoso. Devolvo não, devolvo não. O bode é conselheiro, o bode é bom de opinião. Devolvo não, devolvo não. O bode é conselheiro, o bode é bom de opinião. Bode amigo, me dê um conselho. Bebo ou não bebo? Bebo ou não bebo? Bebe, bebe, bebe. E as novinhas vão fazer o quê? Bebe.